obrigado, depois eu termino. Gente, obrigado. Ocean 6251, warning, permission, Foxtrot, request 3602, Guarulhos. CRS 251, Salvador de Guarulhos, flight level 360, via up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCD Drive, after fly conform of flight plane route. Take off runway 10, right turn, dial departure, Leda, after flight bridge. Salvador departure frequency 119.35 and squawk 5425. Ok, roger, clear flight level 360 to Guarulhos, via Brazil 16, Bravo Tesla 3, Papa Charlie Lima, DNS file. Depart runway 10, turn right after takeoff, dial Leda bridge 119.35, squawk code 5425. Push back and start up. Will do, thank you, 6251. Bom dia. Salvador, bom dia. Ocean Air 6251 no 5, por estacionamento. Tá livre, pode táxi. Camarão, tá. Taxi 6251 com 5:40, 124 a bordo, Galeão. Galeão Taxi, Fiendi Alfa, no bonde esperador no 0, torre em 1 no 895, quem negar no 0 no 3. Boa viagem. Muito obrigado, até a volta. Era pronto, bom dia, o 6251. 6251 na linha decola, vento 360 com 2 nós. Alinhamento de decolagem, 120. Decolou 06, controle em 1 no 935, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Xanã 6251. Bom dia, Xanã 6251, contato com a Dana Decolagem, você está no 360. Ok, Sansão, sem restrição 360, para minimizar o atraso, podemos voar brígida pra gente? Já cruzou 2000? Autorizada a frente, Leda. Ok, inicialmente Leda, obrigado. Aguardando o brígido quando... Entendi. muito bom dia, Avianca, Alfa Bravo Romeo. Alô, autorização de rebote, rádio remota, 7, ao pátio principal, King número 5. Pátio 3 para posição 5 do pátio principal. Positivo. Autorizado, mantém minha escuta. Gente. Graças. Eu chamo Hernan 251, no chame sendo Recife, 125, 1 alterna 13395. Bom dia. Bom dia, estou 357, sistema de identificação, desça para, para 4 metais, que é legal no 013. Copia. 61 no Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Pesulo no 0, SMAP, DCD Lúbito, Barbacena e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, Uno, 1935 controle, 5455 transponder. Com 360 para Galeão, uniforme Zulu 1-10, depois Móvito e Barbacena e conforme plano. Saída com uma direita da El Lida, depois direto Bridge, 119-35-5455. 91 na rota, El Pesulo no zero, SMAP, DCD Lúbito, DCD Barbacena e após conforme. Foi isso, Salvador, SMAP, Lúbito, Barbacena e conforme depois. Isso. Afirmativo, reporte para estacionamento 961. Reporte ali. Fala, Salvador, Avianca Alfa Romeo comunicando término de reboque. Sente. Bom dia. Bom dia. Prossiga. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio, Alfa Yankee India. Tá livre após táxi. Vou botar pro táxi, 961. O Alfa Yankee India pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado, agilizando, por gentileza. Alfa Yankee India está autorizado, agilizando. Obrigado. 135 no 7, do separador, os metais, autorizado LS, ativo, cabeceira no zero, reporte final, estabilizado. Do táxi via pátio principal Índia e Alfa, quando esperado ao 10, chame torre em 118.95, táxi lento, o gol no 961. 2-0, pátio Índia Alfa, quando esperado ao 961. Bom dia, gol 965, acendo identificação, chegada bom, segurança para 4 mil pés. Que legal no 013. Três, cinco, um, sete, Minha onda ali, decola sem parada. 310, vento 310 com 3 nós. A linha decola pista 10, 9 a 11. São 3597, contate aproximação, chame torre 1-1895. 1895, obrigado, boa! Até daqui a pouquinho. Gente, bom pouco. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3171, informação Golf, autorização Guarulhos. Gente, mandei a escuta. Mandei a escuta. Pode baixar de travado. Faremos, obrigado. Passar travado, agora. No 961, no decolar 232, controle em 1 ou no 9.35. Chama ela, 991. 3517, autorizado pouso, pista no 0, vento 280 graus, 3 nós. Dado pouso, até 3517, obrigado. Primeira nave que chamou o Salvador Salvador? 3171, que é a solicitada copa. 3171, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Upezulu 16, Bravo Del Zulu, Trive e aposto conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 1-1935 controle, 5464 transponda. 3171, ciente autorizado, deu 360 para Guarulhos, Jefferson Lomeia, Belo Horizonte. Tive, pode comprar uma rota do Panda. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da Eulê da Brite. 11935 controle, 5464 transponder, 3171. Você pode puxar seu lamento. Pode comprar 3171. Meia hora na escuta da torre? Não, positivo. Passando por controle. Gente. Ah, eu só confirmo a autorização ao pouso, 37? Primativo, 3516, autorizado pouso. Vento 030, 2 nós. Obrigado, eu tinha esquecido você ser autorizado, não. Obrigadão. 360, Nadael, 961. 5,7 no solo aos 3,5. Vai prosseguir táxi via Alfa Juliette para o portão 4, 3,5 no 7. Alfa Juliette, portão 4, 3,5.